classroom. Os objetos da sala de aula. Número 1, a borracha. Número 2, o afia-lápis. Número 3, o estojo. Número 4, o livro. Número 5, a régua. Número 6, o caderno. Número 7, o lápis. Número 8, os lápis de cera.